comigo, não pare de dançar. Aqui o ritmo é quente, quero ver tu rebolar. O DJ tá maluco e tá botando pra ferver. Então chega aqui novinho, eu quero ver você descer. Ei, ei, ei, vem comigo, não pare de dançar. Aqui o ritmo é quente, quero ver tu rebolar. O DJ tá maluco e tá botando pra ferver. Então chega aqui novinho, eu quero ver você descer. Então dançando, dançando, dançando, dançando. E vem dançando, dançando, dançando, dançando. Eu quero ver dançando, dançando, dançando, dançando. E vem dançando, dançando, dançando no ritmo. Rio de Janeiro.